gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Opa, epa, alto lá, William. Hoje sou eu quem começa o programa. Certo. Alô, ouvinte! É o Prosa Rural tocando no seu rádio. Oi, William! Oi, Selma. Isso aí que é disposição, hein? É hora, mas é claro, o programa de hoje tá tão especial, sabia? Ah, é? Explica isso melhor pra gente, então. Ué, nós vamos falar daquele peixe que você tanto gosta. A tilápia? Isso! Oh, que legal! De tilápia eu entendo, hein? Aí eu duvido. Ó, a tilápia é um peixe de água doce que cresce muito rápido e é resistente a doenças e abaixa os níveis de oxigênio na água. Eita, hein, William? E eu pensava que de tilápia você só era bom de prato. Mas isso também. Ah, mas eu não fico pra trás não, hein? De tilápia eu também entendo e muito. Esse animal come de folhas verdes a larvas de outros peixes, além de restos de batata doce, mandioca, milho, frutas. É verdade. Só que a tilápia alimentada com ração comercial atinge um bom tamanho ao final de 4 meses. Imagina que beleza, hein, William? Um viveiro cheio de tilápias para dar e vender. Viveiro? Nada, Selma. Tem uma forma de criação de tilápias que é muito mais interessante. O cultivo em gaiolas. Ah, é? Bom, então vamos chamar a pesquisadora Ana Célia Barbosa, da Emparne, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. Ela sim sabe tudo de tilápia. O colega Ezequias Viana, da Emparne, conversa com a pesquisadora. Um dedo de prosa. Ana Célia, por que a criação de tilápia em gaiola é considerada viável para o pequeno produtor? Primeiro porque é uma tecnologia de criação de muito fácil aplicação. As gaiolas, elas podem ser colocadas em diferentes reservatórios, como pequenos açudes, lagoas, canais, desde que tenham uma profundidade mínima de 3 metros e seja de fácil acesso, o que permite a recepção de insumos e a comercialização. Segundo, o investimento é relativamente mais barato, muito mais baixo em relação a outros tipos de criação, como criação em viveiros. E, ultimamente, a simplificação do processo de licenciamento ambiental. É, essas gaiolas para cultivo de tilápia são bacanas mesmo, hein? Eu te disse, mas vamos continuar a ouvir a conversa com a pesquisadora Ana Célia Barbosa. O que mudou nessa forma de licenciamento? Bom, os tipos de licenciamento são definidos em função do porte do empreendimento. Os pequenos produtores, que vão de 1.000 metros cúbicos de área, são dispensados desse licenciamento que antes era extremamente burocratizado, o que desestimulava, na realidade, o pequeno produtor e o pescador a procurar. E aqueles de porte de 1.000 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos e grandes, acima de 5.000, necessitam apenas da licença prévia e da licença de operação. Por que a tilápia nordestina é mais lucrativa no seu ponto de vista? Apesar dos custos maiores com rações e outros insumos, é no Nordeste que se obtém maior lucro com as tilápias, porque o clima, com temperaturas altas o ano inteiro, favorece o crescimento dos peixes, diminuindo o tempo de comercialização. Em até 4 meses de cultivo, você já tem a tilápia prestes a ser comercializada. E outra coisa também, os hábitos dos consumidores fazem com que barateie essa comercialização, já que ela é vendida normalmente inteira. Assim, praticamente não há despesa de processamento e armazenamento do pescado. Obrigada pelas informações, pesquisadora Ana Célia Barbosa. É, parece mesmo ser um bom negócio criar tilápias no Nordeste, hein, William? Não só parece, como é. Para você ter uma ideia, Selma, uma característica da criação de tilápias em gaiolas é a alta concentração de peixes num espaço reduzido. Uhum. E podem ser criadas em diversos ambientes, como açudes, lagoas, rios e canais. E digo mais, hein, as Opa, peraí. Isso é o som de uma música? É sim, e das boas, hein? Sabe que eu conheço essa música? Chama-se Bagaço do Mato, de Edmilson Figueiredo. É, e quem interpreta é Altamiro Tete Guerreiro, não é mesmo? Isso! Vamos ouvir? Eu um dia contei, cantarei o lugar que nasci, que andei. da selva os roçados, os pastos, do fogo a cinza, os detritos, no inferno verde vivo, quase morto, eu fitei, eu chorei, lastimei a castração, eu fitei, eu chorei, lamentei a situação, homem segura as tortas, gente que plantou hortas, árvores secas esticadas, rogando ao céu seus suplícios, para um mundo mais humano, nesta terra eu fitei, eu chorei, lamentei a situação, eu fitei, eu chorei, lastimei a castração. Tortas, gente que plantou hortas, árvores secas esticadas, rogando ao céu seus suplícios, para um mundo mais humano, nesta terra eu fitei, eu chorei, lastimei a situação. Eita, que eu arrepiei aqui com essa canção. Vou confessar, hein, Selma, eu também. É, mas vamos voltar a falar de tilápia? Sim. Ó, que bacana. A Emparne criou um projeto em Apodi, Rio Grande do Norte, para formar um grupo de produtores de tilápia em gaiolas. É mesmo, é? E aí? Aí foram compradas gaiolas e itens de pesca. Os pesquisadores de Apodi também foram treinados no sistema de cultivo e ainda aprenderam técnicas de gestão. Olha, entendi. Bem, esse projeto deve ter dado uma boa história de sucesso no meio rural. E deu mesmo. Que tal chamarmos alguém que tenha participado desse projeto para dar o seu relato? Boa ideia. Então vamos ouvir o Antônio Francisco de França, conhecido como Manuzinho. Ele é presidente da Associação dos Aquicultores de Apodi. Quem conversa com o Manuzinho é o colega Ezequias Viana. Pitacos da Hora. Manuzinho, vocês da Coapo já estão criando tilápia há 8 anos. Como vocês se encontram atualmente organizado? Qual a estrutura com que vocês contam? E qual é o mercado que atingem? Hoje nós temos uma loja de pescado na nossa cidade, com a estrutura muito boa para atender ao consumidor. E contamos com 140 gaiolas, onde está povoado 90 gaiolas hoje. E contamos com a região do Alto Oeste, que escoa muito a produção da gente, essa área do Alto Oeste. Sobre a quantidade de produção que vocês têm mensal, qual é a oferta que vocês têm para o mercado mensalmente? Hoje a gente estamos com 90 gaiolas povoadas e a nossa produção hoje gira em torno de 6 toneladas mensais. Na ativa hoje nós temos 10 sócios, e temos 26 sócios, mas na ativa só temos 10. Um baita negócio esse, hein? Pois é, os piscicultores da associação têm a loja de pescados que lembra até uma boutique. E fica localizada próximo a supermercado, feira e comércio em geral, no centro da cidade de Apodi. Mas vamos ouvir mais dessa história. Em termos de comercialização, quais são os principais canais de comercialização? Em termos de comercialização, a nossa loja, a estrutura que nós oferecemos hoje à cidade e região, e o Alto Oeste. Hoje o Alto Oeste escoa muito nossa produção. Temos muitos clientes na região do Alto Oeste. Esse cliente, ele compra direto a vocês lá na barragem? Hoje eles compram diretamente na fazenda e faz a distribuição nas cidades. E sobre a merenda escolar? Hoje é outro cliente que nós temos muito bom, que é a merenda escolar. Hoje a gente vendemos no município e estamos com um projeto de ampliação para outras cidades. É, tem que ampliar mesmo. Ó, eu fiquei curiosa para saber mais como começou essa história. Vamos continuar ouvindo a conversa? Quem sabe eles tocam no assunto, né? Manozinho, nem sempre foi assim. Estoure um pouco do que aconteceu com vocês ao longo desses 8 anos. No finalzinho de 2005, a Imparne trouxe um projeto de piscicultura, onde com investimento, peixes, gaiolas, rações, e pegou um grupo de pescadores, um grupo que a gente só sabia mesmo capturar, peixe, pescador nato, e nos transformou em piscicultor, deixou a gente pronto para o mercado. Daí a gente iniciamos esse projeto na Lagoa do Puri. Hoje se encontramos na Barragem de Santa Cruz. Criamos a Associação dos Aquicultores em 2006. Iniciou-se o trabalho de treinamento e a comercialização junto à Conab, Programa PA, Compra e Distribuição Simultânea. Finalmente, quais os planos de expansão para o futuro? Hoje nós estamos com o projeto das cidades, do filé na merenda escolar. Estamos com 4 cidades, Marizal, Itaú, Severiano Melo. Felipe Guerra está entrando na merenda escolar também. E a gente estamos 6 toneladas e pretendemos, agora para 2014, partir para as 10 toneladas mensais. Esse é o nosso objetivo. Ó, todo sucesso para a Associação dos Aquicultores de Apodi. Todo mesmo. E agradecemos a participação do Antônio Francisco de França, o Manuzinho, aqui no Prosa. E se você ficou interessado em saber mais sobre cultivo de tilápias em gaiolas como alternativa para o pequeno produtor, pegue papel e caneta. E anote aí o número da Imparne, que eles vão ter o maior prazer em te atender. Lá vai, hein? DDD 84, telefone 3232-5864. Repetindo, gente, DDD 84, telefone 3232-5864. E você também pode ligar para a equipe do Prosa Rural e é de graça, não paga nada. Anote aí. 0800-646-1160. E mais um programa vai chegando ao fim. Ah, não, William? Que notícia ruim. Vai sentir saudade, né, Selma? Eu vou... Então segura mais um pouquinho que eu vou chamar os colegas do Plano Brasil Sem Miséria. Momento Plano Brasil Sem Miséria. Famílias das comunidades de Capão e Imbiruçu, do município de Igaporã, na Bahia, foram contempladas com 18 kits de apicultura. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e foi realizada pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Cada um dos 18 kits contém 10 colmeias, 10 suportes, 10 quilos de cera, 2 vestimentas apícolas completas, um garfo desoperculador, um fumigador, um formão e uma carretilha. As famílias beneficiadas vivem dentro da área do Complexo Eólico Alto Sertão 1, que faz parte do parque eólico que está sendo implantado na região. A doação dos kits possibilita a implantação da produção de mel dessas famílias, complementando a própria alimentação e também a renda com a comercialização do mel excedente. Na região do Médio São Francisco Baiano, vão ser concedidos outros 238 kits de apicultura, também pelo Plano Brasil Sem Miséria, e com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Além da doação dos kits apícolas a famílias com renda de até R$ 70,00 mensais por membro, a Codevasf vai fazer capacitações em temas relacionados à apicultura e acompanhamento da ação visando o sucesso e o desenvolvimento da atividade. Aqui quem fala é Pedro Silva, da Embrapa Informação Tecnológica. Até a próxima! Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está. Então, vamos nos despedindo agora, né? Até nosso próximo encontro, minha gente! Aguardamos você! Tchau, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Pedro Silva. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embarne.